haverá sempre um homem para uma mulher, e há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer, seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração, com um perdão pra quem chorou.